tua tenda, oh figlio mio. Ti mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, oh filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Oh, será que tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será. Thank you.